A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Cá estamos mais uma vez, seja bem-vindo à nossa Jukebox, a caixinha mágica das recordações na sua rádio favorita. Vamos hoje viajar até aos anos 70 para recordar um dos símbolos da música de então, Amanda Lear. Não sei se se lembra daquela senhora que cantava mais ou menos assim, a arrastar muita voz. Vai ouvi-la hoje em Fashion Pack. Depois de um saltinho vamos até 1985 para recordarmos um grande, grande hit de dança da altura, Kalemba de Luna, os Boney M. Finalmente o rock dos anos 90 aqui na sua presença mais enérgica com os Van Halen, Can't Stop Loving You. É o que temos na nossa jukebox de hoje. Vamos carregar no manípulo e cá vai disto. Jukebox. It was night, and suddenly I felt like dancing. I took a cab to show me to the disco scene. He said, okay, you wanna see those crazy people hustling at the door to get into Studio 54. Always have to smile, but they only travel by Hong Kong. They're doing things you can't afford. They are the fashion pack. People you see in the magazine. They are the fashion pack. They're always high, never seen. They only talk out after dark. But keep on their trendy track. They are the fashion pack. They are the fashion pack. I was in, and everybody was revolting. The fashion queens, the models, and the movie stars. Andy snapping, Margot dancing with Scalpulo. Liza dancing on the floor and Bianca walking through the door. Eyes closing, Paloma's counting her panties. The models of Zolu's flirting. They are the fashion pack. People you see in the they are the fashion pack. They're always smiling, never seen. They only go out after dawn, but to keep on their trendy. They are the fashion pack. They are the fashion pack. Hey, what's your name? Oh, I was gonna say a picture of her. She would play. Was that in the week last week, or did I read an interview? You are so famous. Now I have your autograph. Thank you. São este dos Van Halen, Can't Stop Loving You. Para trás ficaram também os Bonnie M com Kalimba de Luna e aquela senhora que mais parecia um homem, é muito estranha, a Mandalier, mas fez um sucesso estrondoso na década de 70 com este Fashion Pack. Completamos assim mais uma emissão da Jukebox. São 3 músicas de cada vez e memórias incontáveis para percorrer aqui na sua rádio favorita. Na próxima emissão, já sabe, estamos de regresso para recordarmos grandes êxitos de 30 anos fabulosos de música. Jukebox.